Desde pequeno a gente ouve falar sobre destino, de uma forma até bastante figurada, né? E a gente ouve dizer que o nosso destino já está escrito, que a nossa vida já está desenhada. E aí a gente então para para pensar, mas se é assim, se é verdade isso, qual é o meu papel na minha vida? Se for verdade, que já está tudo escrito, já está tudo certo, eu não tenho mais nada para fazer. Então não pode ser bem assim, né? Deus nos deu a todos a escolha dos nossos atos, a escolha daquilo que nós queremos fazer na nossa construção como espírito, que é o livre-arbítrio. As escolhas entre o bem e o mal, o certo e o errado, que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai fazendo. Nós ainda, hoje, nós estamos numa escala bastante atrasada como espíritos, visto as coisas que a gente vê acontecer no nosso planeta. Que mesmo que a gente não esteja diretamente envolvido, a gente faz parte desse conjunto todo. Então a gente ainda tem que aprender e ultrapassar todas esses ensinamentos para poder, vamos dizer assim, evoluir e alcançar um estágio bem maior do que esse. Então, sim, fazemos parte. Então, eu falei de destino, né? O destino, se fosse como é dito, e a gente às vezes procura cartomantes, videntes, pessoas que leem a mão, e elas nos falam do nosso destino pelas linhas da mão, ou pelo que eles colocam nas cartas, ou vêm. E a gente, às vezes, acredita de uma forma até quase que cega naquilo que estão nos dizendo sobre a nossa vida, que nós conhecemos melhor do que aquelas pessoas que estão nos falando. E por essa confiança errada, a gente acaba, às vezes, se desviando do caminho que a gente tem que tomar, que são as nossas escolhas. As nossas escolhas são importantes porque tudo aquilo que a gente fizer, que a gente construir de bom, é mérito nosso. Não são os outros que fizeram para nós. Quando a gente é pequeno e a gente começa a frequentar a escola, a gente começa a aprender as tarefas, os ensinamentos, e a cada momento existem testes para ver o que, que a gente realmente está aprendendo. E quem vai lá fazer o teste não é o pai ou a mãe, é o aluno, é a criança. É pelo mérito dele que ele vai para o segundo ano e assim por diante. Na vida é a mesma coisa. É pelos nossos méritos que a gente se qualifica. Não é os outros que fazem por nós. E o contrário também. É através dos erros que a gente, então, tem a responsabilidade de refazer, de responder pelo que a gente fez. E na visão do erro, a gente tem que ter claro o seguinte. O erro, a gente comete grande parte deles porque a gente ainda não aprendeu. Mas aprendeu no sentido de colocar lá dentro. A gente pode ter informações sobre as coisas. A gente pode ler os livros, ter várias informações, abastecer a nossa mente, o nosso intelecto sobre as normas. Mas a gente pode dizer que aprendeu quando a gente realmente faz a coisa da maneira correta. Então, o erro, ele se processa porque a gente ainda não aprendeu. Porque as nossas vontades, elas ainda são maiores do que as certezas, do que os ensinamentos que a gente está lendo. E a gente só vai migrar desse ponto para o outro quando a gente se der conta de que não adianta insistir naquele caminho. Ele só nos traz sofrimento. Mesmo que traga, naquele momento, uma satisfação pessoal, material, ou até uma satisfação nos sentidos, a gente sabe que a cobrança daquilo ali é pesada. E a gente então tem, através dessas práticas, começar então a partir para o outro lado. Livre-arbítrio, decidir por si próprio, livre escolha. Si próprio, nós escolhemos os nossos caminhos. E ele diz aqui no Livro dos Espíritos, Tem um capítulo pequeno que fala só sobre livre-arbítrio. Ele nos diz, ele se desenvolve à medida que adquire consciência de si mesmo. Porque uma criança, mesmo sendo um espírito milenar, mas ela não pode ter um livre-arbítrio sobre os seus atos, porque ela ainda não tem consciência de si mesma, tanto quanto o adulto tem. Então, tudo é proporcional ao nosso estado na própria matéria. Sofremos influências na prática do nosso livre-arbítrio, na prática das nossas escolhas, influências externas, do meio em qual nós vivemos, as pessoas que estão conosco, e principalmente as influências internas, como eu disse, ainda as nossas vontades, o nosso egoísmo, em achar que de repente aquela escolha é melhor para mim, e eu não estou vendo o que, que isso está gerando, o que, que de consequência isso vai causar para mim também, logo ali na frente. Então, é uma escolha errada. A liberdade de agir, ela só acontece no momento que nós temos liberdade para fazer. Eu citei o exemplo da criança, existem exemplos diversos outros também. Se nós não temos opção, nós não temos liberdade, nós não temos livre-arbítrio sobre o que nós podemos fazer ou não, nós só temos aquela escolha. Se nós pegarmos alguém que vive sob a tutela de outra pessoa, alguém que não tem liberdade, ela não pode ter escolha. Mas não é só nos atos que a gente pensa no livre-arbítrio. É também nos pensamentos. A gente começa tudo que a gente vai fazer através do mental. A gente começa a estruturar mentalmente tudo para chegar ao ponto de fazer as coisas de forma material, de forma de atitude, de ação. Então o importante é essa mudança de pensamento, é através da reflexão, daquela parada, arrumar um espaço no dia, dar uma parada para pensar se as coisas como elas estão acontecendo e a maneira como eu estou me posicionando frente a elas, qual o resultado que isso está dando? Se eu quero uma mudança, se eu preciso de uma mudança, eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas, perante as mesmas situações, porque os resultados vão ser os mesmos. Mais adiante ele pergunta, se existe influência da matéria sobre nós nas tomadas de decisão. Matéria, nosso corpo, principalmente. E a resposta do livro, sim, existe influência. Mas o instinto que nós carregamos, ele pertence ao espírito e não ao corpo. Então, influência tem. Mas bem mais forte do que isso é o que está por trás. É aquilo que nós temos que todo dia ir domando através daquilo que a gente vai percebendo pelas nossas atitudes, pelas nossas manifestações, em coisas simples, coisas pequenas do nosso dia a dia, que a gente vai percebendo que, opa, aí tem alguma coisa errada. Eu não posso ser dessa maneira, eu tenho que começar a mudar, eu tenho que começar a ser diferente. Aqui diz também, ó, os atos praticados têm para si e para os outros consequências do que se faz ou do que se deixa de fazer. Mesmo nas fatalidades, a atitude é considerada. Porque quando eu falei de destino, a gente vai fazendo o nosso destino a cada atitude, a cada momento, a cada escolha, a gente vai nos direcionando para um lado, para o outro, a gente vai traçando. Existem alguns acontecimentos na vida que já são determinados, pelos quais a gente tem que passar. A maneira como eles vão acontecer depende muito desse andamento que a vida vai seguindo, pelas escolhas que a gente vai tomando. Eles vão ter mais ou menos força sobre nós, mais ou menos influência sobre nós. É de acordo com a nossa sequência. E aqui fala também do que não se faz, né? Somos responsáveis pelo que fazemos e pelos que deixamos de fazer nessa nossa caminhada, pelas omissões que nós queremos, que nós escolhemos. Então, por isso que eu disse, a questão mental, ela é importante para a gente ir estruturando, para a gente, de frente a uma situação, a gente não agir de forma impulsiva, mas a gente agir de aquilo, com aquilo que a gente tem guardado dentro de nós, aquilo que a gente vem insistentemente trabalhando. A gente critica bastante as atitudes dos outros, mas a gente deve pensar, e se a gente tivesse naquela situação envolvido naquilo, como nós agiríamos, como nós nos posicionaríamos? Dizem que conhece uma pessoa quando se dá as oportunidades para ela, né? Então, quando se fala também que a gente se abstendo do mundo material, a gente se exclui também das escolhas, dos aprendizados, da evolução. Porque é só através disso que a gente, nesse mundo, vai andar. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem aqui também um trecho pequeno aqui que fala sobre isso, bastante interessante, sobre as nossas escolhas. Aqui ele diz que é evidente que o homem é o autor da maioria das aflições da sua própria vida e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Se observássemos as leis de Deus, seríamos perfeitamente felizes. Ainda não temos ainda essa capacidade, mas podemos ir melhorando cada vez mais, né? Se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças, que são consequências dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocarmos limites na nossa ambição, não teremos a ruína. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, as decepções do orgulho, não sofreremos as decepções do orgulho, melhor dizendo. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as brigas. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos as vinganças. Então, se não fizermos tal coisa, não sofreremos a consequência. Se nas nossas escolhas nós pudermos ter a noção de que estamos fazendo uma escolha, estamos decretando algo ali na frente, o nosso futuro, ele se tornará bem melhor, bem mais ameno. E também nos reforçaremos nas provas que ainda temos que passar. Porque isso não nos isenta do que ainda temos que recolher no nosso futuro.